A ruptura que entendemos que devemos fazer com a União Europeia e com alguns dos seus instrumentos não é suscetível de se traduzir num ato súbito. Seria muito fácil se assim fosse. Com uma decisão, sim, desfazíamos todo o conjunto, todo o tipo de constrangimentos que hoje pesam sobre nós por estarmos dentro da União Europeia. Esta ruptura que o PCP defende deve ser entendida como um processo. A União Europeia evoluiu num sentido em que não permite que políticas que foram implementadas por alguns dos seus países nos anos 60, 70, pudessem ser implementadas hoje. Portugal receberá, se tudo correr bem, entre 2014 e 2020, de fundos da União Europeia, transferências da União Europeia para Portugal, em fundos estruturais, em verbas da PAC, qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. Dizia Drão Barroso, na altura em que foi definido este envelope financeiro, que era uma pipa de massa. Nós fizemos, na altura, uma pergunta à Comissão Europeia por escrito, que a Comissão Europeia nos dissesse quanto é que estimava que em juros, em serviço da dívida, para países da União Europeia, Portugal fosse pagar neste período. Contas da Comissão Europeia, não são do PCP, qualquer coisa em torno dos 60 mil milhões de euros. Ou seja, é quase o triplo daquilo que Portugal vai receber de fundos comunitários. Portugal, em 20 anos, é um dos países que menos cresce no mundo. Há poucos países no mundo, 12 para ser preciso, que crescem menos do que Portugal neste período. Incluem-se lá economias devastadas por guerra, de Líbia, Síria, Iraque, Sudão e outros países devastados por conflitos civis e dois outros países da periferia do euro. A Grécia e a Itália. O drama maior, e creio que é a nossa obrigação, não há debate honesto sobre o futuro do país que não tenha de considerar esta questão, não é o que nos aconteceu nestes 20 anos. É isso também, mas é sobretudo o que nos pode acontecer se nos mantivermos nesta prisão monetária. Qual foi a consequência prática do processo desencadeado a partir do Parlamento Europeu de sanção ao regime, à Hungria e ao governo de Viktor Orbán? Foi o reforço de Viktor Orbán. Foi o reforço. O PCP não reconhece à União Europeia a autoridade para se arvorar em referência ou juiz no que à democracia diz respeito aos direitos humanos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. O PCP pode dizer de si próprio que é dos partidos mais coerentes no que toca à União Europeia. Opôs-se à adesão à CEE e, durante anos, perante o enorme desenvolvimento do país, isso teve efeitos políticos negativos para si. Hoje, perante o estado do projeto europeu, é o único que pode dizer: eu avisei. Claro que até Maastricht o projeto europeu não tinha a natureza que tem hoje, nem a arte da adivinhação lhe permitiria dizer que este era o caminho. Já quanto ao euro, as coisas são diferentes. Os avisos que fez então, que eram acompanhados por pessoas de muitos quadrantes políticos fora de Portugal, confirmaram-se plenamente. Mas a razão que o PCP tinha não o livra, como não livra nenhum dos partidos portugueses, das suas contradições em relação à Europa. É claro que o PCP é contra a União Europeia, mas nem sequer defende um referendo à manutenção do país no espaço comunitário. Talvez porque saiba que tal posição é, por agora, absolutamente marginal. Este taticismo cria-lhe um problema no Parlamento Europeu, que se traduz no oposto do taticismo. Uma oposição a medidas e propostas que normalmente acharia justas, por elas poderem significar um aprofundamento da integração europeia. Ou seja, o PCP não quer estar na Europa e por isso trava qualquer avanço, mas sabe que os portugueses não querem sair dela e por isso não defende qualquer saída. Não é fácil de gerir. Tal como fizemos nas conversas anteriores, com todos os candidatos, é destas contradições que falaremos. Para que se clarifiquem e para que o debate político sobre a Europa não se resuma ao manicaísmo sem qualquer conteúdo do confronto entre europeístas e anti-europeístas. Isto, claro, para quem se dá ao trabalho de discutir a Europa. João Ferreira é eurodeputado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Também falaremos desta dupla condição. Mas é como cabeça de lista da CDU às eleições europeias que hoje fala comigo. Muito Muito obrigado, João Ferreira, por ter aceitado este meu convite. O PCP sempre foi crítico do projeto europeu e do euro. Pensa que o tempo deu razão aos comunistas? Bom, isso é uma evidência. Mas eu permitir-me-ia contestar alguns dos aspectos dessa... Vai ter a entrevista toda para contestar. Dessa introdução. Vão estar todas em perguntas. O PCP é crítico da União Europeia, não é crítico de um projeto de integração e de cooperação entre Estados na Europa com cariz diferente daquele que assume a União Europeia. Os processos de integração não são neutros do ponto de vista do seu conteúdo político e ideológico. E a União Europeia constitui uma determinada resposta a uma necessidade e a um desenvolvimento que é objetivo. As economias internacionalizaram-se, as relações de produção internacionalizaram-se, há dinâmicas que objetivamente extravasaram o Estado-nação do ponto de vista da organização do trabalho, da divisão internacional do trabalho, da internacionalização desses processos produtivos, e esta dinâmica objetiva reclama uma integração. Mas a resposta que se dá a essa necessidade pode ter um conteúdo político e ideológico muito diferente. A União Europeia, CEE, hoje União Europeia, foi a resposta encontrada pelo grande capital europeu e pelas potências que assumem a defesa desses interesses para moldar essa integração, essa dinâmica a favor dos seus interesses. Essa não é a única resposta possível. Aliás, a União Europeia não foi o primeiro projeto de integração entre Estados na Europa e eu estou convencido que não vai ser o último. O PCP é crítico da União Europeia. O PCP não é crítico da ideia de uma cooperação e de uma integração diferente entre Estados na Europa. Assumo que, se olharmos para Portugal em 1986 e hoje, que o país está mais desenvolvido e que a CEE primeiro e a União Europeia depois tiveram um papel nesse desenvolvimento. Sim, mas vamos lá ver, nós não temos o termo de comparação que serviria para essa comparação, que é nós não sabemos o que nos teria acontecido se não tivéssemos dado esse passo em 1986. Mas não é propriamente... Mas sabemos avaliar qual foi o papel que a CEE teve. Mas podemos e devemos fazer um balanço. Eu creio que podemos e devemos fazer um balanço, por exemplo, sobre o que foi o impacto das políticas comuns definidas pela CEE nos nossos setores produtivos, na agricultura, a integração de Portugal na política agrícola comum, muitas vezes, ao contrário do que aconteceu com outros Estados, antecipando prazos, prescindindo de cláusulas de salvaguarda, de derrogações que outros Estados reivindicaram e obtiveram, os governos portugueses quase sempre prescindiram desses instrumentos de defesa dos nossos setores produtivos e isso antecipou e aprofundou consequências negativas em 20 anos, em 20 anos de PAC. Se olhar para a construção de infraestruturas, se olhar para a área da ciência, por exemplo. Mas eu quero ir aí. E ambiental. Mas eu quero lhe fazer um balanço. Normalmente tende-se a fazer balanços a preto e branco. Sim. E eu acho que nós devemos rejeitar esse tipo de balanços. A complexidade destes 33 anos justifica que nos debrucemos sobre eles com um olhar que vá além da superfície. Nós tivemos um impacto muito significativo nos nossos setores produtivos. Eu estava-lhe a dizer, em 20 anos de PAC, Portugal perdeu qualquer coisa como 500 mil de hectares de superfície agrícola útil, de cultivos e pastagens, viu fecharem 300 mil explorações agrícolas, o déficit agroalimentar aumentou de forma muito significativa, nas pescas houve um processo semelhante, a integração na política de pescas da União Europeia conduziu a um desenvolvimento semelhante, na indústria a mesma coisa, as políticas comerciais da União Europeia e o próprio funcionamento, a lógica de funcionamento do mercado único, determinou uma quebra muito grande do contributo da indústria para a riqueza nacional, para o PIB, ou seja, e já vamos ao euro, o país tornou-se mais dependente, o país tornou-se mais dependente do exterior, acentuou um caráter periférico e uma divisão internacional do trabalho que lhe é desfavorável, fixou a sua economia num perfil de especialização assente em baixos salários, em baixa incorporação de conhecimento científico e tecnológico. A outra face disto foram os fundos comunitários, que têm, ao contrário... E algumas regras ambientais que seria, sim, improvável existir também, em Portugal também, sem a CEE. Pelo menos no tempo em que vieram. Sim. Pelo menos sim, no tempo em que vieram. Provavelmente estaríamos muito mais atrasados nesse ponto. Não quer dizer que não fizéssemos o nosso caminho, mas no tempo em que vieram, é verdade que houve esse... Vieram num tempo em que não havia pressão política para isso. Hein? É verdade. Mas no que toca aos fundos comunitários, eu acho que é importante dizer-se isto. Os fundos comunitários não têm, ao contrário da ideia que por vezes têm, não são solidariedade. Eles têm essencialmente uma função de compensação. Isto não é apreciação política, é factual. O sentido com que eles foram concebidos foi de compensar as economias menos desenvolvidas pela integração num processo que, se fundando na livre concorrência, ora, a livre concorrência entre o fraco e o forte, entre o rico e o pobre, que já dizia Lacordaire, entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. E essa integração de uma economia menos desenvolvida... E esse era o projeto em 1976, antes de março? Era, um dos aspectos que eu queria contestar da introdução é esse, mas eu já lá vou. Não quero deixar de dizer isto todavia. Esses fundos de compensação que vieram, que tiveram um volume significativo e podemos questionar se foram utilizados como podiam para ajudar o país a desenvolver-se, na minha opinião não foram, os sucessivos governos desaproveitaram muitos desses fundos, mas em todo o caso eles tinham uma função de compensação que nunca compensou verdadeiramente o outro impacto. E eu creio que temos, temos hoje alguns números, alguns sinais que nos dão bem conta disto. Portugal hoje, aquilo que sai de Portugal em juros, lucros e dividendos para o exterior e nomeadamente para países da União Europeia, já é superior àquilo que entra vindo de fundos da União Europeia, ou seja, o saldo das transferências da União Europeia para Portugal. Portugal também contribui para o orçamento, recebe mais do que contribui, mas se olharmos para esse saldo, ele já é largamente ultrapassado por aquilo que sai do país em juros, lucros e dividendos. Vou-lhe dar outro número. É uma conta um bocadinho difícil de fazer por uma razão. Nós não sabemos o que é que sairia em lucros, sobretudo em dividendos e em juros e em dívida, etc., se nós estivéssemos na... Por isso eu disse, não temos esse dado de comparação. Mas há uma coisa que sabemos, é que a evolução da União Europeia e as políticas da União Europeia, por exemplo, no domínio da liberalização de vários setores de atividade económica, contribuíram para colonizar o nosso mercado interno, para colonizar os nossos setores estratégicos por capital estrangeiro. Na hora de distribuir as nossas... Basta olhar hoje para os nossos setores e empresas estratégicas, estão nas mãos de grupos económicos estrangeiros, o que não pode ser separado da implementação dos programas de liberalização da União Europeia. Isso é tudo verdade. Ora, na hora de distribuir lucros e dividendos, isso é dinheiro que sai do país. Isso é tudo verdade. O facto de não se poder fazer contrafactual tem um pequeno problema, porque coincidiu com a entrada na CEE e na União Europeia, e sobretudo com a entrada no euro, um novo cenário de globalização que não existia em 1986. Sim, mas a União Europeia é um agente ativo dessa globalização. É tudo verdade. O que não quer dizer que Portugal, enquanto país pequeno, e fora da CEE e da União Europeia, esta é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer, apesar de não podermos fazer o contrafactual, há exercícios que podemos fazer. Daniel, esse reparo tem um pressuposto que é errado, que é a alternativa à integração de um Estado como Portugal, num processo de integração com estas características, um processo de integração capitalista, não é o isolacionismo, não é nenhum tipo de solução autárcica, nenhuma autarcia económica. Não, estou a dizer. Aliás, se alguma coisa, algum impacto negativo a União Europeia teve também, foi não contribuir para alargar, mas pelo contrário, estreitar o leque de relações económicas de Portugal. Portugal está hoje extremamente afunilado nas suas relações económicas, em grande medida fruto de constrangimentos que decorrem da União Europeia. Ou seja, Portugal não tem a alternativa a um processo de integração com estas características, não é o cada um por si, não é o isolacionismo, é um projeto de cooperação e de diversificação de relações económicas que vão até para lá do espaço europeu, mas que tenham, obviamente, no espaço europeu um espaço privilegiado de estabelecimento dessas relações. Eu quero ir a essa parte, porque é das partes em que eu contesto a introdução que foi feita, mas quero ainda dizer uma coisa a respeito dos fundos comunitários. Muito rapidamente, Portugal, porque eu creio que estes números são impressivos. Portugal receberá, se tudo correr bem, entre 2014 e 2020, de fundos da União Europeia, transferências da União Europeia para Portugal, em fundos estruturais, em verbas da PAC, qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. Dizia D. Barroso, na altura em que foi definido este envelope financeiro, que era uma pipa de massa. Nós fizemos, na altura, uma pergunta à Comissão Europeia por escrito, que a Comissão Europeia nos dissesse quanto é que estimava que em juros, em serviço da dívida, para países da União Europeia, Portugal fosse pagar neste período. Contas da Comissão Europeia, não são do PCP, qualquer coisa em torno dos 60 mil milhões de euros. Ou seja, quase o triplo daquilo que Portugal vai receber de fundos comunitários. E, portanto, ainda aquela pergunta inicial. Bom, mas isto não foi tudo mau, então e os fundos comunitários? Os fundos comunitários foram uma forma de compensação de impactos negativos que hoje se demonstra ter sido uma parca compensação. Agora, mesmo a própria lógica dos fundos comunitários, e agora vou à pergunta CEE, Maastricht, se isto mudou ou não mudou substancialmente. É verdade que a evolução da União Europeia, a passagem da CEE à União Europeia, o Tratado de Maastricht, significou um salto muito grande no acentuar de um pendor neoliberal que o processo de integração já tinha, mas que lhe é matricial, está inscrito no seu DNA. A política de coesão, a célebre política de coesão, surge décadas depois da fundação, da criação da CEE. Décadas. A um novo passo de integração que não existiu. E porquê? Não, vamos lá ver, os princípios matriciais disto são o mercado comum e a livre concorrência no mercado comum. A política de coesão surge décadas depois, como digo, do momento fundador. Mas surge. E surge no momento. E surge como e porquê? Esta é uma questão interessante que às vezes escapa a muitos debates. Surge como e porquê? Surge no momento em que a CEE, já em alargamento, já constituída uma periferia, o sul de Itália em grande medida, a Irlanda, algumas zonas de outros países claramente periféricos, em que se sente o tal impacto negativo de um projeto desta natureza, o tal princípio de entre o fraco e o forte, entre o rico e o pobre, é a liberdade que oprime e a lei que liberta, ou se quiser, na linguagem que o PCP em tempos utilizou, o tal confronto entre a panela de ferro com a panela de barro, que faz a panela de barro em cacos, ou o confronto entre o peixe graúdo e o peixe miúdo. E é num momento, ainda sem Portugal, mas já com essa periferia em construção, Portugal depois vai alargar essa periferia, em que os impactos da livre concorrência no mercado único são já muito visíveis, do ponto de vista da criação de desigualdades e não da efetivação daquela promessa que nos faziam, que era uma convergência, uma harmonização no progresso. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Desde muito cedo, não foi desde Maastricht, foi desde antes de Maastricht, e é a partir daí que se institui a política de coesão. É muito interessante até, esta é uma curiosidade, que é pouco conhecida, a primeira definição que é feita de coesão, porque é um novo conceito que é trazido para dentro da então CEE, a primeira definição que é feita de coesão é uma definição pela negativa, ou seja, é não pela igualdade, mas pela desigualdade. Era o nível máximo de desigualdade que deveria ser tolerado. E, portanto, os fundos da coesão, os fundos estruturais, têm esta função, que é não permitir que a desigualdade atinja níveis intoleráveis. Nós vimos durante a crise do euro o que poderiam ser os níveis excessivos de desigualdade. Mas o PCP tem uma dificuldade nesse discurso político, que é o saber que o povo português quer esmagadoramente manter-se na União Europeia. E o PCP não vive com dificuldade nesse... eu estou convencido que se fizer uma sondagem aos eleitores do PCP, a resposta será esmagadoramente em defesa de manter-se na União Europeia. Mas eu não sei se lhe estou a dar uma novidade, mas o PCP não defende a saída da União Europeia. Não me está a dar uma novidade, mas está a dar, talvez esteja a dar o mote para a grande contradição do PCP. Portanto, o PCP diz que não quer sair da União Europeia, mas a verdade é que não tem que sair da União Europeia para as políticas que precisa, imaginando que as políticas do país que precisa são contrárias às imposições da União, e são, e são, praticamente sim, todas. Sim. Isto implica um enfrentamento. Exato. O PCP estaria disponível para assumir os efeitos desse enfrentamento, conhecendo quais foram os efeitos? É, não basta ser, se não é proclamativo, se não é meramente proclamativo. Houve um país que começou só no início, a enfrentar a União Europeia, estamos a falar de um país com o peso de Portugal. Eu creio que se olhar para as propostas que o PCP tem avançado ao longo destes últimos anos, não é propriamente o PCP que tem que aprender com a lição desse país, com a experiência histórica da Grécia. Somos todos. É verdade. Ela foi útil em certa medida. Somos todos no sentido em que essa experiência teve vários momentos. Vamos falar da Grécia, sim. E essa experiência teve vários momentos. Teve momentos em que seguramente, espero eu, o PCP tenha sido solidário com a Grécia, e foi. Portanto, teve uma fase de enfrentamento. Quem vai à guerra pode perder, e a Grécia perdeu, e depois podemos dizer se a Grécia traiu ou não traiu. E é evidente que para mim é evidente que traiu aquilo que tinha dito aos eleitores. A questão é, e houve um momento em que a Grécia se confrontou com aquilo que o PCP tem que se confrontar, que é a probabilidade de perder a grande e a probabilidade de a única solução ser ou ser derrotado, ou seja, ou as tréguas derrotadas ou a saída da União Europeia se pode impor. E é esse sentido, é nisso, ou seja, eu acho que o PCP fala deste assunto não assumindo o que é que significaria esse enfrentamento, o claro, dramatismo que esse enfrentamento poderia ter. A Grécia chegou à situação em que está, não foi porque tivesse enfrentado a União Europeia. A Grécia chegou à situação em que está porque se submeteu, na hora da verdade, se submeteu às imposições da União Europeia. Ou por outra, submeteu-se durante muitos anos com governos da social-democracia, sim, e da direita às receitas da União Europeia. É, desse ponto de vista, é o exemplo mais paradigmático do que pode acontecer e, de facto, sucedeu a um país periférico completamente submetido às políticas da União Europeia e à moeda única. E no momento em que é conduzida a uma situação trágica, em que há uma mobilização popular significativa para romper com esse caminho. O governo que tinha optou por não romper e por se submeter a um terceiro memorando da troca. O mesmo problema que o PCP teria em Portugal, não, que é a esmagadora maioria dos gregos, incluindo a esmagadora maioria da base social de apoio daquele governo, queria tudo, mas havia uma coisa que não queria: sair da União Europeia e sair do euro. Ou seja, as condições políticas não são diferentes aos confrontos políticos, como sabe melhor do que vamos eu. Lá ver uma coisa, salvaguardadas as devidas distâncias, eu acho que... Eu quero falar de Portugal. Podemos retirar ilações úteis da experiência grega, mas apesar de tudo, tendo presente que não devemos fazer transposições mecânicas das realidades de um país para o outro. Agora, o confronto que defendemos com a União Europeia, e é verdade, o PCP não defende uma saída da União Europeia neste sentido. A ruptura que entendemos que devemos fazer com a União Europeia e com alguns dos seus instrumentos não é suscetível de se traduzir num ato súbito. Seria muito fácil se assim fosse. Nós, com uma decisão, desfazíamos todo o conjunto, todo o tipo de constrangimentos que hoje pesam sobre nós por estarmos dentro da União Europeia. Esta ruptura que o PCP defende deve ser entendida como um processo. É no desenvolvimento. Tem o objetivo de ir um dia a sair da União Europeia. É no desenvolvimento e na implementação. Tem o objetivo, no plano nacional, de implementar uma política que imagino resolva os problemas nacionais, que eleve significativamente as condições de vida da generalidade da população, que melhora os rendimentos, sobretudo dos trabalhadores, que reforça serviços públicos, que reforça a produção nacional, os setores produtivos nacionais. Isso passa por um dia não estar União Europeia. E passa no plano europeu pela construção de novas formas de cooperação na Europa entre Estados soberanos, que estão nos seus objetivos, nos seus conteúdos, nas formas que assumem esses processos de cooperação, nos antípodas do que é a União Europeia. Portanto, passa por não estar nesta União Europeia. Passa por outro projeto de cooperação entre Estados na Europa. Sim. Que está nos antípodas do que é na União Europeia. Podemos falar nisso. Não é o PCP nem Portugal que define quais são. Não, mas pode contribuir para isso. Pode. A minha pergunta é... Para a implementação da política que defendemos em Portugal, sim, eu creio que é aí que vai a sua pergunta e eu não quero deixar de responder. Para a implementação da política que defendemos em Portugal, em traços muito sumários, reforçar a produção nacional, fortalecer a produção nacional. A única maneira que temos de dever menos é produzindo mais. E com isso criando riqueza, criando outras e melhores condições de distribuição dessa riqueza, criando emprego, melhorar o funcionamento dos serviços públicos, financiá-los devidamente, melhorar, valorizar o trabalho e os trabalhadores. Estes são princípios que no seu desenvolvimento, inevitavelmente, vão chocar com orientações, com políticas, com determinações da União Europeia, sobretudo tendo em conta o sentido em que a União Europeia evoluiu nestes últimos anos. As formas que esse confronto vai assumir, o tempo dirá, e a implementação dessas políticas. O país não deve deixar nesse processo de procurar convergências com países em situação e com interesses que possam convergir connosco, ainda que conjunturalmente. A União Europeia sempre foi, apesar de ter esta característica, o processo de integração sempre foi fruto de uma negociação permanente. Negociação em que as regras contam alguma coisa, mas conta sobretudo a vontade de um povo e de um país ganho para defender os seus interesses e os seus direitos. Na realidade, conta sobretudo o peso relativo de cada Estado. Não é? Sim. Por isso é que a Grécia perdeu, não é? Mas não apenas. Um povo dizer... ganho para defender... A Grécia... Eu não queria transformar este debate num debate sobre a Grécia, mas nem acho... Acho que há uma razoável injustiça que se comete em relação aos gregos e ao governo grego, acho uma razoável injustiça, porque na realidade foi o primeiro país a tentar fazer um confronto. E digamos que há da plateia muitos apupos, perdeu. Mas submeteu-se. Porque se submeteu. Eu por acaso acho que se submeteu. Porque perdeu. Não, porque se submeteu. Há um erro que cometeram, que tiveram 6 meses a negociar, a pagar a dívida e a não receber dinheiro. Quando chegaram ao momento da hora da verdade, não tinham qualquer condição de vencer aquela batalha. Bom, isso não. Discordo. Eu discordo. Primeiro-ministro grego dizia: o Banco Central Europeu tem nas mãos a corda que temos ao pescoço. Sim. E havia uma solução, que era ou tirar a corda do pescoço ou permitir que o Banco Central Europeu puxasse essa corda ou submeter-se a toda a chantagem que lhe foi imposta para que não puxassem a corda. Mas havia a opção de retirar a corda do pescoço, pura e simplesmente. Não sei se... Foi uma opção que o governo grego não quis seguir. Convirá, e agora aqui justiça seja feita ao PCP, que desse ponto de vista avançou já há anos, do ponto de vista da proposta política, manteve uma aliança com um partido que defendeu a abstenção no referendo, sobre aquele assunto. Deixa-me dizer isto. Justiça seja feita, que o PCP, do ponto de vista da proposta política e das soluções que avança, e avançou já há alguns anos, e até podemos dizer que no quadro partidário nacional é o único partido que o fez, até este momento, avançou com as soluções para que o país, confrontado eventualmente um dia com uma situação semelhante àquela que vimos na Grécia, não tivesse o mesmo destino e pudesse tomar nas suas mãos um destino diferente, não de submissão, mas de afirmação da soberania nacional e do desenvolvimento de uma política contrária em tudo àquilo que se fez na Grécia. Não de privatização do que restavam de empresas públicas, não de degradação de salários e de pensões, mas pelo contrário, de recuperação de salários e de pensões, de recuperação do controlo sobre empresas públicas e setores estratégicos da economia, orientando-as para o desenvolvimento da economia. Sabe o que é que daqui? Que a estratégia do Partido Socialista de não enfrentamento acabou por ser mais bem sucedida que a estratégia de enfrentamento na Grécia. É aquilo que lhes podem dizer, e os factos, infelizmente ou felizmente, pouco interessa. Seria assim se o país hoje não tivéssemos confrontados com níveis de investimento que há 7 anos não repõem o desgaste de capital fixo. Tudo temos um aparelho produtivo tudo a obsolescer. Sim, mas a solução não é nem o que faz o governo do PS em Portugal, nem o que fez o governo grego, que desse ponto de vista, aliás, não é por acaso que António Costa já veio dizer que no Conselho Europeu há uma aliança que o inclui a ele e que vai da Grécia à Alemanha, uhum. Não é? Vai metendo no mesmo arco Angela Merkel e Tsipras. Portanto, desse ponto de vista, convergem mais do que aquilo que se possa pensar. O que nós colocamos é a necessidade de não, quer dizer, nem a Portugal nem a Grécia ganham propriamente com essa convergência ou com as posições que têm sido defendidas como a realidade demonstra. Não vou ser malzinho e não vou insistir no quem é o vosso aliado na Grécia e o comportamento que teve todo aquele processo, que é um comportamento que nem o PCP evidentemente acompanha, que foi o Cucué, basicamente, o Partido Comunista Grego, defendeu a abstenção num referendo popular de enfrentamento com a Europa, numa posição totalmente irresponsável. Já deu a resposta, portanto não esperará da minha parte nenhuma resposta. É a sua opinião. O PCP em Portugal tem propostas para a situação que se colocam em Portugal e perante dificuldades do tipo daquelas que foram colocadas ao povo grego, o PCP não hesitaria sobre que lado tomar. Do que vi em entrevistas suas, percebi que não considera que as coisas passem por uma solução como o Brexit. Mas acha que Portugal estaria, portanto, não defende a saída da União Europeia, e aliás já aqui o disse. Mas não acha, pelo menos, a entrada na União Europeia, a manutenção na União Europeia, a entrada na CEE e a manutenção na União Europeia deveria ser referendada? Não creio que neste momento isso esteja em cima da mesa. Como mas digo, a minha pergunta é se o PCP põe em cima da mesa, que não está, é evidente. Não, o PCP não a põe em cima da mesa. E porquê? Por aquilo que lhe disse há pouco, a necessidade de ruptura com políticas e com imposições da União Europeia não é algo suscetível de se traduzir num ato súbito. Uma saída, saímos hoje, amanhã está tudo bem. É um processo e esse processo passa neste momento por implementar em Portugal e defender no plano do Parlamento Europeu caminhos diferentes daqueles que têm vindo a ser seguidos. essa implementação, as políticas que há pouco lhe dizia, reforço da produção nacional, isso vai chocar com as políticas comuns da União Europeia, como é óbvio. Não é? Aliás, isso está-se a ver... O recuperação do controle público, a União Europeia evoluiu de tal forma... O programa de Jeremy Corbyn nem mais. bate de frente e estamos a falar de um partido da social-democracia, eventualmente estando à esquerda da social-democracia europeia, um pouco mais à esquerda do que é a posição natural da social-democracia europeia. Eu não sei se o PCP apresenta um programa... Tão de ruptura como o Jeremy Corbyn. O PCP defende o controle público sobre setores estratégicos, aliás, como Jeremy Corbyn, também defende alguns setores estratégicos, defende a utilização da por exemplo, o programa trabalhista em Inglaterra é um bom exemplo, como já, um programa já da social-democracia que é o de esquerda, o PCP já tem um programa de social-democracia. Se confronta com as regras da União Europeia. Não era possível hoje. A evolução da União Europeia foi de tal forma que hoje a implementação na União Europeia de políticas que foram adotadas no pós-guerra por vários países europeus capitalistas, de constituição de setores empresariais públicos fortes, dinâmicos, eram pura e simplesmente não permitidas essas políticas. A União Europeia evoluiu num sentido em que não permite que políticas que foram implementadas por alguns dos seus países nos anos 60, 70, pudessem ser implementadas hoje. Até que a CE, algumas delas, que a CE apoiava, que, ou seja, que o projeto europeu não contrariava, é preciso dizer, que o chamado modelo social europeu, que se baseava numa lógica social-democrata, foi coincidente com o processo de integração europeia até um determinado momento. Por isso é que eu acho que há uma fronteira entre Maastricht e o ser coincidente não quer dizer que exista uma relação de causa direta, e efeito. É verdade. De facto, foi coincidente num período histórico em que, como sabemos, havia todo um bloco socialista que, independentemente da avaliação que cada um possa fazer dessa experiência, não pode negar o impacto que teve na Europa Ocidental nesse período, essa experiência do ponto de vista da conquista de um conjunto de direitos pelos trabalhadores e pela população em geral, serviços públicos, aquilo que vulgarmente se associa ao que acabou de descrever como um modelo social, um Estado social. Também li numa entrevista sua que defende que Portugal deve recuperar a soberania monetária, e eu aqui gostava que não fizesse mesmo jogos de palavras. A minha pergunta é: recuperar a soberania monetária implica sair do euro? É disso que estamos a falar. Não estamos a falar de outra coisa, porque só se recupera a soberania monetária estando fora do euro, e portanto Portugal, o PCP defende a saída do euro. Quando diz que quer que Portugal recupere a soberania monetária, significa que quer sair do euro. E, primeiro, quero que me confirme o PCP que quer sair do euro. Dois, se querendo sair do euro, porque só pode ser esta a leitura, como é que se sai do euro? É porque esta é sempre a grande dificuldade. Vamos lá ver, desde 2001... Porque o senhor pode achar, e isto não é contraditório, que Portugal está mal no euro, que o euro é um grave problema para o país, mas que não conhece, a política tem as limitações das nossas próprias capacidades, que não sabe como é que é a forma como isso se faz e, portanto, que o país não está preparado para fazer esse combate. Ora, não é bem essa. Eu não percebo bem qual é a posição do PCP matéria. Eu acho que ela é, apesar de tudo, razoavelmente clara, e eu resumidamente, por acaso, acho passava que mesmo, neste caso, não é nada claro. Desde 2006 que o PCP defende uma solução que permitiria ao país recuperar a soberania monetária por razões óbvias, sem que isso implicasse a sua saída do euro, que era a dissolução da União Económica e Monetária. Mas como agora, isso não manda. Agora, a evolução da União Europeia não aponta nesse sentido. E desde 2012, pelo menos, que o PCP colocou em cima da mesa, e foi o único partido a fazê-lo até este momento, a necessidade do país se preparar para uma saída do euro. Essa saída pode assumir contornos diferentes. Pode ser uma saída, e desejavelmente deve ser uma saída negociada num quadro europeu, em que se permita a Portugal e a outros países que o queiram fazer, num quadro negociado, a reconstituição de moedas nacionais, ou pode, em última instância, o país tem esse direito de poder unilateralmente tomar essa decisão. Mas eu creio que nos importa, antes de dizer o que poderia acontecer, perceber o que nos aconteceu nestes 20 anos, porque se fala pouco disso. Nós estamos, este ano, a fazer 20 anos de integração no euro. E o balanço destes 20 anos contraria tudo aquilo que nos disseram que o euro nos ia trazer. Não há um único indicador económico que não tenha piorado. Não há nenhum. Estou-lhe a facilitar o caminho para chegar a outra parte. Mas mais do que isso, Portugal em 20 anos é um dos países que menos cresce no mundo. Há poucos países no mundo, 12 para ser preciso, que crescem menos do que Portugal neste período. incluem-se lá economias devastadas por guerra, de Líbia, Síria, Iraque, Sudão, e outros países devastados por conflitos civis, e dois outros países da periferia do euro, a Grécia e a Itália. Estamos entre os países que menos cresceram no mundo. Os salários estagnaram. Nós temos uma distribuição do rendimento nacional que, fruto do euro e das determinações que estão associadas ao euro, é cada vez mais desfavorável a quem cria a riqueza, aos trabalhadores. Nós temos salários praticamente estagnados ao longo das décadas. João Ferreira, partir do princípio que nós estamos de acordo nessa matéria, eu sei que não está só a falar comigo, está a falar com quem está a ouvir. Mas há outra coisa que é importante. Aliás, ainda há dias, um estudo muito badalado que andou por aí, de uma fonte insuspeita, o Centro de Estudo de Políticas Europeias, apontava, pegava em 8 países, fazia um balanço e chegava à conclusão que Portugal era aquele em que o impacto do euro tinha sido mais desastroso. Já utilizei, mas este aqui é um termo, considero que a entrada no euro foi a maior tragédia económica da história do país desde 25 de Abril. Mas então, aqui chegados ao PCP, aqui chegados não nos chega a olhar para trás e dizer tínhamos razão, tivemos razão. Serve para nada. Sim, tivemos e tínhamos razão. Mas o drama maior, e creio que é a nossa obrigação, não há debate honesto sobre o futuro do país que não tenha de considerar esta questão, não é o que nos aconteceu nestes 20 anos. É isso também, mas é sobretudo o que nos pode acontecer se nos mantivermos nesta prisão monetária. E a minha pergunta é, o que é que, e se nós conseguimos imaginar o que é que pode acontecer? Não sei se conseguimos. Nós estamos conjunturalmente num período, enfim, tivemos taxas de crescimento há 2 anos que não chegaram aos 3%, enfim, quase razoável, aquilo pareceu quase bom, mas imediatamente no ano passado já fechámos abaixo nos 2%. Este ano já temos previsões abaixo dos 2%. É o regresso ao 1, qualquer coisa dos 20 anos de euro, que em média nos deixaram abaixo de 1% de crescimento. E, portanto, o drama maior, mais do que os 20 anos que passaram, é nós projetarmos nos próximos 20 o que foi a estagnação económica, o retrocesso de direitos sociais, a degradação de serviços públicos que experienciámos dentro do euro. O PCP não é um partido, não é um analista, é um interventor político, tem que fazer a outra pergunta. E tem proposta política. É, o que é que acontecerá ao país? Não é quando estiver fora do euro. Isso também é uma discussão e nenhum de nós sabe. Nenhum de nós realmente sabe o que é que acontecerá. Essa é a diferença, é sempre aquela conversa do preferimos a tragédia que conhecemos ou a tragédia que desconhecemos. Mas agora, sobretudo, o que nenhum de nós sabe é o que acontecerá ao país quando sair do euro. Bom, ninguém sabe. Como é que isso se faz? Podemos dizer que ninguém sabia o que aconteceria ao país quando entrou no euro. Mas não quer ser. Não, aliás, imagino que não quer ser tão irresponsável como aqueles que nos meteram no euro. É óbvio que os custos de uma saída, se geridos de forma conveniente. E o PCP não defende uma saída. Mas não é o PCP que os vai gerir. O PCP não defende uma saída feita de qualquer forma. O PCP defende uma saída com condições. Isto é um aspecto importante. Não se esqueça este aspecto. O PCP defende a recuperação da soberania monetária, o que pode exigir essa saída, mas deve ser feita com condições. O que quer dizer que se devem verificar um conjunto de condições para que esse... Quais? Para que esse, desde logo, ser um processo convenientemente preparado. Um processo que se saída, faz... Sabe que uma saída de moeda não tem um problema de não se preparar, porque não se pode anunciar. Não, certo, mas não... Não é uma tragédia, se anuncia uma saída de moeda, é uma tragédia. O que não quer dizer que não deva ser um processo cuidadosamente preparado. Que se deve fazer não para prejudicar, depois de anos em que a generalidade da população já foi prejudicada pelos custos da permanência, os custos dessa saída não podem pesar sobre os que sofreram os custos da permanência. Como sabe, ou seja... Tem que haver uma gestão do processo. Para quem não percebe o que é que está a dizer. Tem que haver uma gestão do processo que a todo momento defenda os rendimentos, os salários, inclusivamente as poupanças da população. Como sabe, o que é provável numa saída de uma moeda... Outra condição... É quem paga a grande fatura da saída de moeda são as classes populares. Mas é exatamente essa... Exatamente por isso é que há esta condição. É que tem que ser um processo conduzido para defender os rendimentos, os níveis de vida e as poupanças da população. No imediato e para a prazo curto, os elevar. Não é para manter este caminho de progressiva degradação desses padrões de vida. Nós temos de, no processo, defender rendimentos, salários, poupanças da generalidade da população. Se alguém pode pagar os custos, que são transitórios e sempre menores do que os custos de uma permanência, se alguém os deve pagar, são quem beneficiou com o euro durante estes 20 anos, e defendendo a população que deve estar ganha para o processo. E esta é outra condição. Antecipa essa condição. Esta é importante. Já fala nós dessa. Estamos a falar de um passo. É difícil. falar de um passo em que a população tem de estar ganha para esse processo. Agora, não haja ilusões, não se faz uma saída. Não se faz uma saída do euro contra a vontade da maioria da população. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Uma coisa que me espanta, no discurso sobre... Eu conheço as minhas posições sobre o euro, já as tomei muitas vezes, e no entanto eu chego a um momento em que travo e o João Ferreira não trava, que é exatamente, tem a ver com isto. Eu não posso olhar para a Europa e olhar para as condições, utilizando uma linguagem que o PCP costuma utilizar, subjetivas e objetivas que existem na Europa, para que mudem as condições para que o projeto europeu seja uma outra coisa. E eu olho e digo, não, meus amigos, não há nenhum sinal mínimo, lá ao fundo que seja, que isto vai seguir um caminho diferente, que é a avaliação que o PCP faz, e correta. Depois olho para o país e o país é uma página em branco. Deixa-me só, é para perceber a minha questão. Ou seja, o que o PCP está a dizer é que Portugal deve sair do euro se o PCP governar. E se tiver, aliás, maioria absoluta, ou talvez uma aliança com o Bloco. Não, isso é uma... Não, porque o que está a dizer é que Portugal devia sair com o euro em tais condições que são tão ou mais improváveis do que as condições da União Europeia mudar, a haver condições para a União Europeia ser uma outra coisa. E por isso é que eu acho que a defesa da saída do euro é uma posição retórica. Não é uma posição retórica. Que o PCP não acredita que todas essas condições alguma vez vão existir neste país, com as características que o país tem, o que significa que o PCP na realidade não defende a saída do euro. Em última instância, para a construção do projeto de sociedade que o PCP defende, nós temos de ganhar amplíssimas franjas da população que não estão ganhas para esse objetivo também, embora a gente entenda que o projeto seja objetivamente do seu interesse. Mas até lá, o PCP não se comporta como se fosse... Até lá nós fazemos essa mobilização, lutamos por essa mobilização. Eu devolvo a pergunta. Sim. Então, e aqueles que se posicionam dessa forma, isto é péssimo. Estes anos foram péssimos. Certo. Isto não tem saída. O futuro só pode ser pior. Certo. Então, e o que é que propõem? É manter-nos aqui. Não, podem propor. É manter-nos amarrados a esse podem futuro propor, que só pode ser pior. E fazendo os combates que se podem fazer nas condições objetivas. E não é outra coisa que o PCP propõe. É exatamente isso. Eu, por acaso, acho que o PCP é exatamente isso. Não é há muita verdade. Coisa. Não, essa é uma ideia feita que se tem e que não corresponde à verdade. O PCP tem desse ponto de vista, e eu não queria afunilar aqui o debate no euro, porque o euro está longe de ser o único constrangimento que pesa sobre nós, fruto da União Europeia. Mas é um constrangimento que se destaca. Mas eu não quero deixar de responder a isto. É para que não se fique com essa ideia que só libertos desse constrangimento é que podemos fazer alguma coisa diferente. Não podemos, inclusivamente neste momento. O governo atual, o governo do PS, podia estar a seguir uma política diferente, com a margem de manobra que tem, diferente daquela que está a seguir. Nós podíamos estar a seguir uma trajetória de redução da dívida no produto, na riqueza do país. Não à custa do crescimento económico, mas graças ao crescimento económico. Nós podíamos estar a aproveitar os excedentes primários positivos que temos para investimento, para a criação de emprego, para a criação de riqueza. O que é que isto implicava? Não, acabo já. O que é que isto implicava? Implicava, não era a saída do euro, implicava confrontar trajetórias que a Comissão Europeia definiu para a nossa redução da dívida, que o PS não está disposto a confrontar. Não implicava sequer não reduzir essa dívida num horizonte temporal médio. Isso é possível de se fazer, mas graças ao crescimento económico, trazendo com isso uma melhoria das condições de vida da generalidade da população e não limitando as possibilidades dessa melhoria das condições de vida e não à custa do crescimento económico. Não quero desenvolver esta matéria agora, porque senão não conseguir aos outros pontos, mas o Partido Socialista acabou por ficar com um certo ponto aqui, dizendo, bem, nós seguindo estas regras todas conseguimos melhorar as condições de vida dos portugueses. As condições de vida dos portugueses melhoraram nestes 4 anos. E espero fruto. Que se o PCP fizer uma avaliação diferente... Eu acho que há 3 lições que podemos tirar deste... Num minuto, há 3 lições que podemos tirar. Sim. De facto, a situação melhorou em Portugal e as condições de vida melhoraram. Fruto de medidas que o PS nunca teria implementado por si só, não estava no seu programa, fruto da intervenção, nomeadamente do PCP, mas que confrontaram imposições da União Europeia. Não nos esqueçamos da novela das sanções. Mas parece que foi possível. Pronto, Foi, ora bem, ou seja, o que avançámos foi contra a União Europeia, primeira lição. Segunda lição, o que não avançámos foi porque não se foi mais longe nesse confronto. Terceira lição, se queremos ir mais longe, se queremos avançar mais, temos de levar mais longe esse confronto. Esta é a mensagem que a CDU transmite nestas eleições. Podíamos ter uma quarta lição, que há um equilíbrio até para conseguir alguma coisa. Ou seja, se nós conseguimos uma coisa por ir mais longe, não quer dizer que se formos mais longe conseguimos mais. Porque há um momento em que podemos deixar de conseguir, não é? Ou seja, que a coisa pode ter o efeito oposto, não é? Portanto, mas a questão são os objetivos. O Partido Socialista defende, basicamente, dizendo que encontrou, nestas circunstâncias, o equilíbrio perfeito que lhe permitiu fazer mais coisas. Aliás, é verdade, há uma coisa que é verdade. Hoje, o orçamento de 2018 é um orçamento mais expansionista do que o de 2016, é verdade, e, no entanto, sendo mais expansionista, teve mais facilidade de passar na Europa que teve o de 2016, exatamente porque Portugal conseguiu a sua credibilidade, etc. Mas nós estamos pelo sétimo ano consecutivo, insisto nesta ideia, com um investimento que não cobre o desgaste de capital fixo. O país está, o aparelho produtivo está a obsolescer. Mas eu queria. E, portanto, não há maneira de termos serviços públicos decentes, termos infraestruturas que permitam o desenvolvimento do país, de reforçarmos a produção nacional, mantendo as limitações que o PS impõe à sua própria ação política. Eu queria falar da falta de pragmatismo do PCP nestas matérias. Outra injustiça. Mas agora vou dar exemplos. João Ferreira votou contra a taxa sobre transações financeiras e contra o imposto sobre os serviços digitais dirigidos a empresas como a Google, por exemplo. Como é que pode defender esta posição? Isto está associado a uma ideia que eu acho que é muito injusta, que foi de alguma forma mencionada. Não, nós defendemos o imposto sobre as transações financeiras. Nós estamos contra outra coisa e eu já explico o que é. Nós defendemos há muitos anos o imposto sobre as transações financeiras, como defendemos, aliás, a possibilidade de instaurar uma taxa sobre os gigantes do digital. Votámos a favor disso ainda recentemente, por exemplo, aqui na Assembleia da República, quando o assunto foi discutido. Aqui não serve para nada. Não. Mas lá também depende é das condições em que isso seja implementado. Há uma injustiça que eu acho que cai por terra quando, com seriedade, alguém se dedica a fazer um balanço da atividade dos vários partidos no Parlamento Europeu. Mas responda a esta. Não, esta, mas, esta, mas é, esta, eu esta, vou responder esta, a essa. Não vou deixar essa sem resposta, mas esta foi lançada logo na introdução à nossa conversa. Sim. Que é esta ideia de que o PCP, porque é crítico da União Europeia, fica de braços cruzados no Parlamento Europeu, em Bruxelas e em Estrasburgo. Não é de braços cruzados. Não. É uma posição principista. Não é verdade. Que não é, aliás, historicamente, não é muito comum. Posso... no PCP. Não. O PCP tem duas ou três orientações muito claras para a sua intervenção. O PCP é crítico do processo de integração, mas não abdica de nenhuma maneira, nunca o fez, de intervir nestas condições de todas as formas possíveis para poder trazer desta situação o maior benefício possível para o país, para os trabalhadores, para o povo, e de mitigar o prejuízo. E para a Europa também. E para a Europa. E para a Europa. Sim, e para a Europa também. E, portanto, e quem quer que se dedique... Então, porquê é que votou contra? E quem quer que se dedique a este exercício de fazer um balanço da atividade dos vários partidos, quer dizer, não é alguém que tem, do ponto de vista de propostas de alteração a diretivas e regulamentos, do ponto de vista de relatórios e pareceres elaborados, do ponto de vista de perguntas escritas feitas em instituições europeias com a Comissão Europeia, mais trabalho muitas vezes do que a soma de todos os outros partidos, não é propriamente alguém conformado, ou alguém que está numa posição de voto a baixismo, ou um criticismo inconsequente. Não digo isso sobre o PCP, digo isso ou um criticismo inconsequente. Nós conseguimos alterações a regulamentos de fundos estruturais por proposta, por iniciativa, tiveram impacto extremamente positivo. Mas eu não estou a falar da mercearia para o país, eu estou a falar de uma coisa que são posições políticas, que são fundamentais. Ver, não é mercearia para o país as condições em que vai poder utilizar nos próximos anos os fundos estruturais. Mercearia não é obrigatoriamente má. Não é mercearia para o país as condições de mobilização, por exemplo, de um fundo de solidariedade da União Europeia que apoia países como Portugal e não só Portugal, a Grécia, países que são percorridos por catástrofes naturais. Mas eu estou a falar de posições ideológicas. Isso não é mercearia. Estamos a falar de coisas que resultam da intervenção. Estou a falar de posições ideológicas e políticas. Agora, que é ver o PCP votar contra um imposto. É porque isto não é um pormenor. Não é um, são dois impostos. Não, mas eu vou essa questão. Agora para se perceber porque é que eu levantei estes dois e não escolhi outros dois quaisquer. Mas é um imposto que o PCP defende há muitos anos. São um imposto sobre as transações financeiras. São dois impostos que, do ponto de vista, eu posso compreender que a posição do PCP é a favor da soberania fiscal. Muito bem, é uma posição legítima e que, portanto, não quer um aprofundamento de uma política fiscal europeia. Não cabe nestes dois impostos. Estes são dois impostos que são absolutamente inúteis se forem impostos nacionais, não servem para nada, são uma mera proclamação de princípios e que é um dos poucos casos que mesmo alguém que seja eurocético, até anti-europeísta, compreende que são impostos que, pelo contrário, só podem existir à escala europeia, porque só são eficazes à escala europeia. Sim. E eu custa-me perceber como é que o PCP, em dois impostos que correspondem, evidentemente, aos seus princípios políticos. Não, mas vamos lá ver. Então, porquê é que votaram contra? Diga-me. Não, mas isso não corresponde à verdade. Vamos lá ver. Sim. O PCP defende esses impostos. Sim. Reconhece. Não é verdade que eles não possam ser implementados à escala eles nacional. Podem, mas é verdade. Ninguém os paga, não é? Calma, calma. Não é rigorosamente verdade. Há um conjunto, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas no domínio do combate à fraude e evasão fiscal que nós temos visto serem sucessivamente adiadas com a desculpa que não servem nada se não se fizerem à escala, a uma escala europeia. Estou a falar destes dois impostos específicos. Mas é verdade. E nós não negamos a necessidade, a utilidade de haver uma cooperação no domínio europeu para a instauração de determinados impostos. Como, por exemplo, qual é a diferença? Que há muito tempo defendemos. Sim. No caso do imposto sobre as transações financeiras, há muitos anos defendemos e, portanto, não se insista na ideia que votámos contra. Há muito tempo defendemos. E o digital, não é? E o digital mais recente, que só surgiu essa proposta mais recentemente, mas que também defendemos. Então, quer votar o qual é aqui a diferença? A diferença é para onde revertem as receitas recolhidas com esse imposto. Acho que não deve ser para a Europa. Nós, não deve ser para nós temos uma posição de que o orçamento da União Europeia deve ser reforçado a partir fundamentalmente das contribuições nacionais, de acordo com um princípio que, em que os países com maior rendimento nacional bruto contribuam proporcionalmente mais. Ou, se quiser, de outra forma, de acordo com o princípio em que os maiores beneficiários das políticas comuns e do mercado único devem contribuir proporcionalmente mais para esse orçamento. Este princípio de um orçamento construído essencialmente com base nas contribuições diretas dos Estados é essencial para quê? Para assegurar uma função redistributiva que o orçamento deve ter. Agora, que o orçamento deve neste ter. Caso, estes impostos, é impostos que faz todo o sentido ir em do nosso ponto de vista, esses impostos devem reverter para os orçamentos nacionais Irlanda, e não para o orçamento portanto, da União Europeia. Onde estiver a Google, portanto, para a Irlanda. Não, de acordo com o princípio onde os lucros, essa é outra das medidas, de acordo com o princípio que os lucros são taxados onde são gerados. Tendo presente a necessidade de combater um conjunto de medidas associadas a um planeamento fiscal extremamente agressivo que algumas empresas fazem porque a União Europeia lhes permite, com manipulação de preços de transferência e outras maringâncias que permitem que esses impostos continuem a ser pagos, como são de facto na Irlanda ou na Holanda, onde o PSI 20 português, as empresas do PSI 20 português vão pagar os impostos, não os pagando em Portugal. Agora, nós não precisamos. Os problemas do digital é que os lucros não são gerados em lado nenhum propriamente. Ou seja, uma das coisas que me custa compreender é exatamente porque eu acho que o PCP põe uma posição de princípio em cima de uma coisa que é que contraria na sua própria realidade esse princípio, e o que decide é uma posição pouco pragmática sobre o tema. Eu tenho outro exemplo que na minha opinião até é um bocadinho pior. A taxa sobre o digital, sim, já alguns países a implementaram. Ela pode ser, foi rejeitada há dias, não, para alguma coisa séria, foi rejeitada há dias na Assembleia da República, pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. O PCP votou a favor disso. Pois, dará 10 cêntimos para aí. Porque vão para outros sítios, ou seja, não é a mesma coisa que deslocar uma empresa, não é a mesma coisa como nós percebemos. A grande diferença do digital é que é imaterial, grande parte do que sim, faz, mas é indiferente onde está. Mas vamos lá ver, mas nós não somos contra, pelo contrário, a que se estabeleçam formas de cooperação à escala europeia que permitam a instituição desses impostos com maior eficácia. A questão é que também não se cria aqui, vamos lá ver, está-se aqui a criar uma ilusão de que estamos, que isso alguma vez vai acontecer. Está-se aqui, não é uma ilusão, então, mais uma vez, onde o combate existe, o combate faz. Nós tivemos uma unanimidade no Conselho há dias. Sim. Para rejeitar a aprovação de uma lista de paraísos fiscais. Era só aprovar a lista. Ui, também, mas permitiria aos países, perder... aprovar essa lista, permitiria aos países tomar medidas como, por exemplo, taxar, reter na fonte transferências suspeitas de ir para essas jurisdições. E o Conselho, o Governo português incluído, o Governo do PS, votou contra a elaboração dessa lista de paraísos fiscais. O PCP votou contra as sanções ao regime de Viktor Orban. O PCP tornou-se mais anti-europeísta do que antifascista. Não, o PCP, como nenhuma outra força no Parlamento Europeu, não é como outros que procura, na hora em que o assunto é mais mediatizado, um afastamento de circunstância. O PCP denunciou durante... Sim, todos no caso... Todos os partidos de esquerda, não é? Não, por acaso estava a pensar precisamente nos outros de direita que convivem dentro do mesmo grupo político. É isso que eu estou a dizer. Convivem todos os partidos de esquerda estiveram do mesmo lado que o PCP contra... Convivem no mesmo grupo político. Mas o PCP há muito tempo que alertou... Que, mesmo quando o assunto ainda estava longe da atenção mediática, que criticou e denunciou a escalada fascisante em curso em países como a Hungria. Eu não estou a lançar aqui a suspeita de simpatia do PCP. Eu perguntei, aliás, a minha pergunta é bastante clara. Se o PCP se tornou mais anti-europeísta do que antifascista, não ponho em causa que o PCP seja antifascista. Em primeiro lugar... A questão é, qual foi a questão mais relevante que leva ao PCP, para seguramente grande espanto da esmagadora maioria dos eleitores do PCP, votar contra sanções? Contra Vítor Orbán. Em primeiro lugar, o rótulo de europeísta ou de anti-europeísta é seu. Percebeu o que é que eu quis dizer com a palavra. Sim, mas faço questão de sublinhar que não embarcamos nesse tipo de caracterizações. Agora, vamos ser claros. Para já o PCP não defende sanções... recusa em qualquer circunstância sanções contra Estados que se repercutem na população. Mas de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Depois... O PCP foi a favor das sanções contra a África do Sul, o PCP há de ser a favor de sanções contra, O PCP votou no Parlamento Europeu contra todo o tipo de sanções impostas pela União Europeia a países, que não foi apenas esse exemplo, existem variadíssimos outros exemplos, que se repercutem negativamente sobre a população. Agora vamos ao que interessa. Qual foi a consequência prática do processo desencadeado a partir do Parlamento Europeu de sanção ao regime, à Hungria e ao governo de Viktor Orbán? Foi o reforço de Viktor Orbán. Foi o reforço. Sim. E isto é um dado objetivo. Onde podemos concluir, mas... O PCP aceita que pode haver regimes não democráticos dentro da União Europeia? Há outra coisa que eventualmente nos divide. De outras forças, é que o PCP não reconhece à União Europeia a autoridade para se arvorar em referência ou juiz no que à democracia diz respeito aos direitos humanos. Porquê? A União Europeia, se outros exemplos não tivéssemos, olhemos para a intervenção que a União Europeia teve em Portugal há não muitos anos. Sim. Para o que foram os atropelos sucessivos a elementar as regras democráticas, à Constituição da República Portuguesa, do ponto de vista dos direitos humanos, o que significou essa intervenção num espezinhar de um conjunto de elementares direitos da população em Portugal e noutros países. Portanto, nós não reconhecemos a União Europeia. Neste caso, quando foi a votação, vocês chamam a União Europeia. Ou seja, a votação foi no Parlamento Europeu, votada pelos eleitos, por pessoas que foram eleitas pelos cidadãos europeus, pelos cidadãos dos vários países, onde o PCP está incluído. Portanto, a posição, o PCP não dava à União Europeia qualquer poder. O PCP decidia que a minha pergunta, portanto, eu fiz uma pergunta que tem a ver com isto. Nós estamos na União Europeia. É um espaço em que estamos. É um facto que estamos. Podíamos não estar, mas estamos. Sim. E a minha pergunta é, se queremos estar num espaço... Se queremos fazer da União Europeia juiz em matéria de democracia ou não. Se reconhecemos à União Europeia essa autoridade para se arvorar em juiz em matéria de democracia ou não. É uma autoridade que tem, que qualquer aliança, aliás, tem. Que é decidir quais são as condições para fazer parte dela. E... Se o PCP acha que deve ser condição... Não era isso que estava em causa naquela votação. Como sabemos, naquela votação, se calhar é incómodo, mas olhemos às consequências. Olhemos às consequências. De que resultou aquelas medidas? Enfraqueceram ou reforçaram Viktor Orbán? Reforçaram. A pergunta era injusta nesse sentido. Não era difícil adivinhar que isso acontecesse. Mas é que há um problema. Até por essa razão, o PCP rejeitou embarcar naquela encenação. Há um problema que ultrapassa a Hungria. Que é, o que é que significa para o resto dos países da União Europeia o sinal que se dá ao permitir que um país que hoje não é uma democracia seja um par entre si? Não sei se estarei a dar alguma novidade, mas a extrema-direita neste momento está no governo, ou muito próximo disso, em qualquer coisa, não, como uma dezena de países, sei, da União Europeia. Não tem a ver com o Estado no governo. Em qualquer coisa, como uma dezena de países. Tem a ver com um país onde há milícia, onde há comunicação social. O partido de Viktor Orban é membro do Partido Popular Europeu, como ainda. Está num processo de averiguações que, ó, surpresa das surpresas, vai durar até depois das eleições. Sim. E temos todos uma incerteza tremenda sobre o que virá a seguir às eleições. Surpresa, podiam ter, há tantos anos, podiam já ter desencadeado este processo antes das eleições e concluído esse processo. Surpresa das surpresas... Não se refugir nas contradições da direita, não, porque eu acho que há aqui uma contradição do PCP. Mas o que eu quero dizer é que a União Europeia convive bem com a extrema-direita, e já agora a extrema-direita também tem demonstrado conviver bem com a União Europeia. Isso depende dos países. Sim, veja-se o caso em Itália... Veja-se a própria evolução das posições que tem a Frente Nacional em França, que a partir de posições muito críticas, quando chegam ao governo, mudam rapidamente as posições, e ao mesmo tempo a União Europeia, quer dizer, não tem tido propriamente problemas de conviver com essas forças. Aliás, basta a gente olhar para comunicados que têm saído do Conselho Europeu, aprovados por unanimidade, que têm a assinatura de Orban como têm a assinatura de António Costa, por exemplo, sobre questões como as migrações. Ou olhemos para o acordo que a União Europeia propôs ao Reino Unido, a James Cameron, para não sair da União Europeia, e veja-se o que ali estava, para percebermos que estão ali impregnadas muitas das concessões, das visões da extrema-direita naquele acordo. E, portanto, não se cria esta ideia de um caso isolado, quando o problema é bem mais grave do que esse. O problema é que, de facto, a União Europeia está a demonstrar conviver bem com estas forças e, num certo sentido, está até a estender-lhes o tapete. Num certo sentido, podemos partir desta votação que o PCP, apesar de todas as críticas que fez, evidentemente, e que faz a Viktor Orban, também parece viver relativamente bem. Não. Pelo contrário, pode partir do princípio que o PCP não o quis reforçar, porque todos os que votaram a favor disso, objetivamente, independentemente da sua vontade, objetivamente contribuíram para esse reforço. O PCP anda cá há muitos anos, e nisto vê longe. O PCP não quis contribuir, não quis participar numa encenação que a vida veio a demonstrar. Na altura, se o dissessemos, podiam dizer são especulações, mas a vida veio a comprová-lo, só serviu para o reforçar. E, portanto, se alguma conclusão pode tirar, tira esta. O PCP não quis contribuir para reforçar o regime de Orban, como outros contribuíram, objetivamente, independentemente da sua vontade ou motivações. Como nós sabemos, todos os confrontos podem começar por reforçar o adversário. Isso faz parte da lógica da luta, que depois... Sim, mas que não existam dúvidas nenhumas sobre a oposição do PCP nesse tipo de caminho. O PCP defendeu com a saída... Agora, não temos é que branquear a União Europeia de caminho à crítica a esses regimes. O PCP defendeu com a saída do Reino Unido, Portugal deveria ter 23 deputados. Mas para manter os mínimos de proporcionalidade nacional, que hoje não existem, os países mais pequenos estão sobre-representados, não nos podemos queixar desse ponto de vista, para manter o mínimo de proporcionalidade nacional, isso obrigaria a ultrapassar os 751 deputados impostos nos tratados. Não é uma proposta um pouco demagógica para consumir? De maneira nenhuma, até porque o que propusemos não era a recuperação dos 23. A nossa proposta permitiria recuperar os 25 deputados por Portugal, ou seja, aqueles que já tivemos e perdemos. Portanto, é ainda mais do que eu tinha Como, dito. Mantendo os 751, é possível, cumprindo as regras da proporcionalidade degressiva, que é isso mesmo, é uma proporcionalidade que não é pura, que já existe, mas que, digamos que admite várias declinações. Ela pode ser mais ou menos degressiva. A única coisa que o tratado diz a esse respeito é que a distribuição é feita de acordo com a proporcionalidade degressiva. Agora, não há uma proporcionalidade degressiva, existem várias. Bem, e é uma opção até política. Até pode ser todos terem os mesmos deputados, não é? O mesmo número de deputados. No limite. Mas aquilo que a possibilidade que existe é, até compensando um desequilíbrio de poder que existe no Conselho, que prejudica sobretudo países como Portugal, países médios, compensar no Parlamento Europeu, dentro desses princípios da proporcionalidade degressiva, os países, esses mesmos países, que perderam deputados em anteriores alargamentos. Era possível, e nós demonstrámo-lo na altura, no quadro da manutenção dos 751 deputados, que os países que perderam deputados com Portugal em anteriores alargamentos os recuperassem todos, e não apenas alguns, como vai acontecer, infelizmente, com o apoio da generalidade dos partidos portugueses representados no Parlamento Europeu. Foi o PS, o PSD e o CDS, também o Bloco de Esquerda, num dado momento, deu o seu apoio a isso. Era possível, mantendo os 751, e portanto não optando por esta redução de 40 e tal deputados, tendo em vista a futura constituição de uma lista transnacional, se não se reduzissem estes deputados, Portugal poderia, como aconteceu com 14 outros países, com a maioria deles, 14 outros, sobretudo grandes, não é? A França vai recuperar, a Itália vai ganhar deputados, a Espanha vai ganhar deputados, a Polónia vai ganhar deputados, são sobretudo grandes, a Holanda vai ganhar deputados, vários médios ganham deputados e Portugal não recupera um único daqueles que perderam. O PCP está no GUE. E, portanto, não, insisto, a proposta não só não foi demagógica, como na altura foi demonstrada com contas que fizemos na altura que ela era execuível. Agora, outros, para disfarçarem a opção política que fizeram de aceitar uma decisão prejudicial a Portugal, embrulharam-na nesse embrulho da demagogia. Agora, convenhamos que é algo que habitualmente não se pode associar ao PCP. O PCP está no GUE. O que é que afasta o PCP do Bloco, que também está no GUE? O PCP é crítico do euro, mas não quer sair, igual. O Bloco também é crítico do euro e não quer sair. São críticos desta União Europeia, mas querem continuar nela, igual. O PCP e o Bloco são os dois críticos da União Europeia e querem continuar nela. Exatamente o que é que afasta de substancial os dois partidos nesta... O PCP tem um posicionamento... Há uma coisa que parece afastar tão pouco, até estão no mesmo grupo, grupo europeu. O PCP tem um posicionamento político a que a vida tem vindo a dar razão, que é determinado por uma inegável coerência de posições. São os eleitores. Do ponto de vista da evolução da situação, e que vai ao encontro de muitas das posições, alertas, previsões que o PCP fez. E é que é pautado por uma coerência de posições, independentemente da conjuntura, digamos assim. São posições que são determinadas por aspectos estruturais. Em política, a conjuntura determina nós movemos sempre dentro de uma conjuntura. Sim. Mas se não no caso de um processo de integração como a União Europeia, se nós não atentamos aos aspectos estruturais, aos objetivos, à natureza do processo em si mesma, corremos o risco de, com a evolução da conjuntura, tropeçar nos próprios pés, estarmos hoje a dizer uma coisa diferente da que dizíamos há alguns anos, só porque a conjuntura mudou, correndo o risco de, com uma nova mudança de conjuntura, nos estarmos a desdizer outra vez. E o PCP, a apreciação que faz, é sustentada sobretudo numa apreciação de caráter estrutural à natureza do processo de integração. E isso tem determinado a nossa ação... Acho que é uma posição mais determinada pela conjuntura. Aliás, o Bloco há não muito tempo colocava, digamos ali nos anos duros da irrupção da crise, colocava em cima da mesa, dirigentes falavam abertamente a necessidade do país se preparar para uma saída do euro. Hoje ouvimos dirigentes e candidatos do Bloco dizer que isso nunca foi equacionado. Na entrevista, se ouviu a entrevista da Marisa Matias neste podcast, ela diz exatamente que qualquer país deve estar preparado para a possibilidade de sair o euro, portanto deve-se preparar para isso. Mas então terá que perguntar à Marisa Matias porque é que, quando o PCP apresentou no Parlamento Europeu uma proposta para a criação de um programa que enquadrasse uma saída negociada dos Estados que o queiram fazer, ela votou contra ou absteve-se nessas votações. Isso é um bocadinho mais do que preparar, não é? Isso é quase para enunciar o que não é a mesma então coisa. O que é preparar? É ficarmos à espera de braços cruzados e quando chegar à altura chegarmos como chegaram outros, à conclusão que não temos condições? O que é que eu lhe digo? Eu acho que é começar a fazer este debate como nós estamos aqui a fazer. Ou seja, fazer um debate no espaço público. Fará justiça de reconhecer que o PCP tem dado um contributo inequívoco para que este debate seja feito. É uma justiça nenhum despartido. Este debate deve ser feito, lá está, mesmo quando não estamos numa conjuntura que precipita quadros mais tremendistas e em que as soluções de urgência aparecem todas. É agora que nós devemos fazer este debate. Agora, eu creio que há outros aspectos, para ir ao encontro da sua pergunta, que têm determinado posições diferentes do PCP e do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, havendo também, não vale a pena ignorá-lo, muitas áreas de convergência. De facto, estamos no mesmo grupo, é um grupo determinado por uma grande diversidade de posicionamentos, composto por forças de esquerda, comunistas, outras forças de esquerda. Por acaso, hoje em dia são mais outras forças de esquerda do que comunistas. Sim, já, mas ainda, apesar de tudo, ainda há vários partidos comunistas. Só como fez uma ordem, apesar de tudo, há vários partidos comunistas ainda, mas que é marcado por uma grande diversidade de posicionamentos e que, pronto, tem expressão também nisso, no facto de estarem o PCP e o Bloco de Esquerda tendo conhecidas diferenças de posição em relação a vários assuntos relacionados com a União Europeia. Eurodeputado e vereador. Agora, uma dessas diferenças, isto eu não quero deixar de dizer, uma dessas diferenças não tem que ver, muito pelo contrário, com uma alegada atitude passiva nos confrontos que travamos no Parlamento Europeu. Eu insisto nisto. Faça-se a comparação. Só não faça comparações quantitativas que a mim me parecem sempre sem dúvida, muito despolitizadas. Dizem alguma coisa, mas acho que não devem ser absolutizadas. Não é? As pessoas podem fazer é um facto. Tem que ser associadas. É um facto. Mas olhemos para tudo então. Sim. Olhemos para tudo. Olhemos para o aspecto quantitativo, olhemos para o aspecto sobretudo qualitativo, olhemos para a diversidade de intervenções, de propostas concretas, como eu dizia há pouco, na luta que se trava na alteração deste ou daquele regulamento de uma diretiva, olhemos para tudo, para os pareceres legislativos, para os relatórios legislativos e não legislativos, olhemos para tudo isso e, tenho dito, nós não tememos essa comparação, pelo contrário, desejamo-la que se faça essa comparação. Eurodeputado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa, em simultâneo, e nos dois casos, em repetição de mandato. Não é uma mera acumulação de funções, não estamos a falar de uma mera acumulação, porque são dois cargos em dois países diferentes, o que faz alguma diferença. Como não tem o dom da ubiquidade, evidentemente não consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo, faltou um terço das reuniões da Câmara. Não considera que isto é um desrespeito por quem o elegeu para a Câmara Municipal? Bom, em primeiro lugar, não são funções desempenhadas em países diferentes. Nós temos a concepção do desempenho do cargo de deputado ao Parlamento Europeu como algo que exige uma presença muito frequente no país. É, e nós... tem que estar em Bruxelas também. Sim, pronto, também, em Estrasburgo. E em Estrasburgo também. Sim, tem três cidades diferentes. Em três, mas isso já tinha antes de ser vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Não, mas a questão, está bem, com certeza. Verdade, já passávamos um grande... E outros deputados do PCP no Parlamento Europeu que não são vereadores passam uma grande parte do tempo aqui a fazer trabalho no país. É que sempre cabeça de lista e voltando a ser cabeça de lista, faltam um terço da reunião. Eu não sei se esses dados se referem ao anterior mandato ou ao atual. Eu penso que creio que todavia. Penso que é o anterior. Sim. Creio todavia. Que, é diferente também. Creio todavia que são números que não serão rigorosos. Também aí, quando eu digo que o trabalho que fazemos não teme comparações, serve o mesmo para a Câmara Municipal. Mas aqui teme comparações, então se não está nas reuniões, é um dos primeiros seus deveres, não é? É estar nas reuniões. Não, mas da tu, Câmara. Na esmagadora maioria das reuniões. Na esmagadora maioria das reuniões. Não há nenhum vereador que vá a todas as reuniões. Não, mas é dos vereadores mais faltosos. E há uma questão que convém assinalar. A CDU esteve representada com os seus dois vereadores em todas as reuniões. Como sabe, é a opção de vários partidos, mesmo num quadro em que não existe uma acumulação de funções. A memória pode estar a falhar, mas eu tenho ideia de ter visto uns outdoors com a sua cara. Sim, e tive na esmagadora maioria das reuniões. E os eleitores, portanto, votam em partidos, mas não é por acaso pôs lá a sua cara. Era o João Ferreira que as pessoas provavelmente esperariam ver nas reuniões da Câmara. Não, eu creio que as pessoas que votaram na CDU. E é uma prática não apenas da CDU, mas de vários outros partidos, e em vários... Pois, mas eu não consigo perceber... Em vários cargos, mas na Assembleia da República, haver uma rotatividade entre outros eleitos. Tendo em conta... Neste caso, essa rotatividade nem foi assim tão exagerada, porque de facto eu tive na esmagadora maioria das reuniões. Tendo em conta que está na frente europeia, chamemos-lhe assim, não seria normal passar, que fosse um outro camarada seu? O PCP tem seguramente quadros suficientes. E já candidato à Câmara Municipal de Lisboa para poder... Já foi assim. Totalmente e a tempo inteiro a função de vereador. Bom, um vereador na Câmara Municipal de Lisboa estou a falar do ponto de vista político. Só está a tempo inteiro quando. Não, mas esta é uma questão relevante. Um vereador na Câmara Municipal de Lisboa só está a tempo inteiro quando tem pelouros. Eu sei. Quando não tem pelouros, tem de compatibilizar a sua vida como vereador com uma vida profissional. Os vereadores sem pelouros não recebem salário da Câmara. Até desse ponto a não de vista. Que sejam funcionários do PCP. E até desse ponto de vista. É difícil para qualquer vereador que tenha a sua atividade profissional e que não recebe salário da Câmara, estar presente em todas as reuniões, e por isso digo, não aconteceu com nenhum estar presente em todas as reuniões. Não é? Mas, como eu disse, no meu caso, é uma acumulação, não sei. Tenho dúvidas que assim seja. Do que eu consegui. Dos que não têm pelouro. Eu só não quero. Vamos lá ver. Nós não podemos comparar vereadores com pelouro com vereadores sem pelouro. O vereador com pelouro recebe salário, está ali a tempo inteiro. O vereador sem pelouro não recebe salário também da Câmara Municipal. Como sabe também, o vereador com pelouro tem uma característica: tem trabalho da Câmara para fazer, muitas vezes impede, é pode impedir ir a uma reunião. Portanto, mas pode dizer, eu continuo a trabalhar para a Câmara, no caso, quando o João Ferreira falta, quando o João Ferreira eu também falta, posso dizer não a é mesma trabalho coisa. Para a Câmara que está para fazer. Daniel, fiz na semana passada uma pergunta escrita à Comissão Europeia, na minha qualidade de deputado ao Parlamento Europeu, sobre uma decisão da Comissão Europeia que tem um impacto em Lisboa, nomeadamente no acesso gratuito ao Castelo de São Jorge. Um exemplo de uma iniciativa que tomei num determinado plano, mas que evidencia que, em determinados aspectos, até pode resultar uma desta acumulação uma relação de benefício para o desempenho de ambas. Que resultado é que corresponderá a uma vitória da CDU nas próximas eleições europeias? Eu penso que um reforço da CDU corresponderá aos nossos objetivos e, mais do que isso, corresponderá a uma necessidade objetiva com que o país e o povo português estão confrontados, que é a necessidade de avançarmos. Não reeleger os três eurodeputados será, não é uma vitória. Foi um resultado, foi o maior resultado que o PCP teve até hoje nas europeias. Não sei se foi o maior. Temos uma eleição de eurodeputados, penso que foi, mas não quero. Não, já tínhamos tido três deputados, é verdade, não tínhamos há muitos anos. E havia mais, mas já tínhamos Portugal elegia três mais eurodeputados nessa altura, portanto, eleger três era mais fácil sim, do que agora. Sim, sim. Acha que não eleger os três é... Nós estamos a bater para reforçar a CDU. Até para ter quatro ou cinco. A minha pergunta é, portanto, se acha que terá uma derrota se não eleger este? Não creio que se possa dizer isso. Nós estamos a trabalhar para reforçar a CDU, esse reforço pode assumir, como sabe, expressões muito diversas, não é? Pode, a distribuição de mandatos não depende apenas do número de votos que se tem, uhum, não é? Depende de outras circunstâncias que não controlamos por inteiro. Portanto, um reforço pode significar mais votos, pode significar mais percentagem, pode significar mais mandatos. Idealmente, significará isto tudo. Vamos ver. Imagina secretário-geral do PCP? Não. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.